1170, decola 51, controle 120, decima 8. 1208, obrigado, voo 1170. Salvador, boa noite, voo 1170, decola. Voo 1170, contato radar na decolagem, subparamento 370 na frente da PUCA, transição de pano. 370, PUCA e VARO, voo 1170. Colina Cruz, centro, nível 3, 90, pro gol 1170. Quarto, informação. Gol 1170, localizado, nível 3, 90. 390 autorizado, vai manter a proa 090, a desvia direito para editar informações. Vou no 1170. Sensor autorizado. Obrigado. Decola 55, controle 20, cima 8. Controle 208, vamos no 098. Gol no 098, contato no radar na decolagem, suporamento 370 na saída PUCA, transição de 4. Controle Salvador, gol no 098, decola na sua escuta. Gol no 098, contato no radar na decolagem, suporamento 370 na saída PUCA, transição de 4. Sim, escolarizado CBL 370, saída PUCA, transição Zipar, gol 1098. CBL 3, aprovou a dissipada pra gente por 1090. Aguarde. O 1090 vai manter a prova 040 para editar informações. Sim, está autorizado. No 70, está autorizado pelo Centro Recife, está presente direto do Campina Grande, restrito ao nível de voo 350. Sente, está presente, Campina Grande, restrito 350, gol 1170. 1170 passamos agora no nível 1170, chama agora o centro Recife. 1285 até Orago, após direto Maceió, decolagem é da 10, primeira curva à esquerda, subida pouca, transição Caju, controle 1-20-8 e o transponder 5426. 30 do Maceió, nível 330, via pelo 58 até Orago, após Maceió. Decola da 1-0, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 1-208, transponder 5426, TAN 3152. TAN 3152, correto, chame o... chame quando pronto para o posto de acionamento. Chamará TAN 3152. Chegou no 098, é está de desvio na proa 50, por 60 milhas. Atualizado, desvio Gol no 098. Obrigado. Bom, no 098, chama agora o centro Recife, 126.85, alterne 125.45. Recife, 2085, 1245, alternado. Vou 1098. O 2, puxe bem questionamento no portão 612. Tá autorizado, chame tanto, tá 3152. Iniciando, chama pro taxi, tá 3152. Santa 3152, com ONU 07 a bordo, 2h40, alterna Natal. Sente a 3152 e vem meu táxi pelo pátio, Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. Utilizando o pátio, Índia, ponto de espera 1895, Santa 3152. Salvador, 3891 no controle Salvador, acima de identificação. Desça para o nível 060 na chegada Mare, correndo chegada bom. Ajuste o altímetro no 0 no 4. Azul for 06-2, qualquer dentro, descendo para o level 050, clear my arrival at 0101, for. Salvador, boa noite, San 3152, pronto. O San 3152, boa noite, livre decolagem da 10. O vento é 190 graus, 089. Autorizado a decolagem, San 3152. San 3152, decolado aos 09, chame o controle 120 decimal 8. 1208, San 3152. de Salvador, Santa 3152, boa noite. Santa 3152, boa noite, contato com a Natana Decolagem, tudo para o nível 330 na saída da PUCA, transição Caju. Subindo para o 330, saída PUCA, transição Caju, Santa 3152. Azul 0062, clear airline final approach, runway 10 descent to 2000 feet, altimeter 1014, report steps. 1014, report steps, 40. Controle autoriza PUCA pro TAN 3152 para evitar formações. Autorizado. Voando PUCA, TAN 3152. Extra para 4 mil pés, altímetro no 0 no 4. 4.014, 3.8. Então, 3152, chama agora o centro de Recife, 126.85, alterne 125.45. Ok, copiado então, 2.085, secundária? 125.4. Secundária 245, boa noite. Boa. Forces 2 on the ILS course, runway 5. Complete our last approach, runway 10, and contact model 118.95. 95.9. Então, 3891, está autorizado a sinal do procedimento ILS XY0. Desça para 2000 pés, altima somos 014, reporte estabilizado. 2000 autorizados, reporta estabilizado, tá 38 na viola. Tower, good evening, Azul 4062, 1 mile to the outer marker, gear down and lock it. Azul 4062, traffic site, clear to land, runway 10, wind 180 degrees, 07 knots. Okay. Clear to land, Azul 4062. Então, 3891 completa o final agora, tudo 118.95. Obrigado, boa noite. Boa. Comandante, bom dia, Delta 3891, oficina Índia Serra. Okay, bom dia, Delta 3891. Aguarde a atualização de pouso, ajustando 0 no 4. Aguardando 3891. Zulfar 062 on the ground at 3 and 2 1, and vacate on the next on the next right, and call ground on 121 decimal niner. That's right, and 121 niner. Zulfar 062, clear taxi via Alpha and taxi 8 kilo. To apron 3, the position is number 7 from apron 3, Azul 4062. Alpha Kilo, apron 3, position 7, Azul 4062. 9-9. Livre pouso, Delta 3, zona 9-1. Direito 91 no solo 23. Ao livrar a direita, chame o solo 219. Direita 219, obrigado. Nada. Salvador, bom dia. Eu vou 9037. Vou 360, informação alfa. Vou 9037. E aguarde um instante, cópia Guarulhos. Salvador, 3891, livrou. 3891, Datan, livre táxi, Alfa, Juliette, o gate é o 02. Alfa, Juliette pro 2, 3891. 9037, fala. 37, pega. Pelô 9037, autorizado Guarulhos, o nível 340, via Apesulu 10 até Bridge, após Apesulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após BH direto Trive, após Trive direto Poços de Caldas. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, subida da El, a transição Motiva. O controle 120.8 e aguarde o transponder, o 9037. Certo, confirma o nível que você deu. O 340. Pegou o 9037, 340 Guarulhos. Na pelo 10, Brito, pelo 16, BHZ, Trini, Bota. Decola a pista 10, curva direita, da El, Motiva, 1208, aguardando o transponder, o 9037. Afirmativo, eu entrei em contato com o Recife. É, o mesmo está processando lá o seu plano e dentro de mais um instante eu lhe pagarei o código transponder, ok? Demarcar na frente, muito obrigado. Tá bem. Salvador, o voo 9037, está no gate 10, autorização, pushback, acionamento. Aqui é o voo 9037, aguarde um instante para o push acionamento. Já, Recife já encontrou o seu plano lá no sistema, e dentro de um instante vão gerar aqui o código. Aguarde o código transponder ser gerado e após o seu será autorizado, ok? Sente o voo 9037. Voo 9037, fala. Prossiga na sua escuta, 9037. O transponder é o 5433, está livre o push e acionamento, chame táxi. 5433, livre, chamar a táxi no 9037. Então, 3170, controle Salvador. Tem a identificação desse para o nível 050 na chegada a Mare. Ajuste ao altimetrão no 014. 0050, pode vazar, né? Autorizado. Salvador, o gol 9037 está pronto para o táxi. PLB 160, autonomia de 3 horas e 59, alternando Galeão. Ciente, o 9037, livre o táxi pelo pátio e Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Livre o pátio Índia, ponto de espera 1895, gol 9037. Salvador, boa noite, o gol 9037, ponto de espera da 10, pronto. Gente, gol 9037, livre decolagem da 10, vento é 190 graus, 8 nós. Livre decolagem da 10, 9037. Fiz no 70, estou autorizado a final do procedimento ILS XY10, desça para 2.000 pés, altimetro no 0 no 4, reporte estabilizado. Autorizado o procedimento, no 0 no 4, vou reportar estabilizado. 3.170. 9037, decolado aos 43, chame o controle 120-8. 208, boa noite, 9037. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, o gol 9037. Gol 9037, contato radar na decolagem, tudo para o nível 340 na saída da El, transição módulo. 340 da El Módulo, gol 9037, solicita a voa motivada presente. Autorizado, direto Leda. Direto Leda, gol 9037. Autorizada a final do procedimento LF-76 para 2016, altímetro 1-0-1-4, reporte estabilizado. Gostaria de estabilizar o 3-1-7-0. Controle Gol 9037, gira à esquerda, a proa 195. Apenas por quantas milhas? 5 milhas, o Gol 9037. Centro autorizado. Frente 9037. Controle Gol 9037, retorno da rota. Gol 9037, chama agora o centro Recife 125, décima 1, ao térmico 133, décima 2. 251-3325, gol 9037. Estabilizado, TAM 3170. TAM 3170. Completa final do procedimento LS Axway, chama agora a torre 118, decimal 9. 118-9. 18-9-5. Obrigado. TAM 3170, boa noite. 1170, boa noite, o ajuste é 1014, livre pouso 110, vento é sul 109. Livre pouso, pista 10, 3170.